Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, um podcast sobre cinema, feito por pessoas que gostam de cinema. Nós somos pessoas ainda, né? Esqueceu os nossos nomes, né? Somos pessoas. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor. Oi. Pelo menos não é um podcast de cinema sobre cinema, né? Esse é o Lucian. Oi. E o Marlon. Oi. Hoje nós vamos comentar um filme que chama Ida. Filme polonês do ano passado. Ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro, não ganhou, foi? Ganhou. Por isso está passando no cinema por aqui. E não tinha mais nada passando no cinema por aqui. Então a gente decidiu fazer sobre esse filme. A gente, Lucian. É, basicamente. Okay. E ninguém discordou. Ó, a polarização pintando. O filme é sobre essa noviça, né? A Ida. Ela está perto de fazer os votos e se tornar uma freira level 1. E ela tem conhecimento que ela tem uma tia. Ela é órfã, mas tem uma tia. E ela vai visitar a tia. E antes de virar freira, antes de verdade, de... nunca mais fala com ninguém na vida. É. E a tia é a única parente dela, né? Única parente viva. É. E aí ela tem conhecimento de que os pais dela eram judeus. E a tia chega lá e fala. Fala isso. Judia, revela isso pra ela. Teu nome é outro. E que os pais dela morreram durante a guerra, escondidos na cidade natal. E elas decidem ir atrás do túmulo deles. E aí aventuras acontecem. É. O filme é todo preto e branco. Ele... E é provavelmente, tipo, na década de 60, assim, não fica muito claro, mas é... como os pais morreram na Segunda Guerra e ela tem uns 20 anos. Sim, e ela era um bebê na época. Ela era um bebê na época, então deve ser mais ou menos isso. Isso. E o filme não deixa muita coisa clara, ele é bem, tipo, minimalista na dosagem de informação que ele dá através do que os personagens falam e através do que ele mostra também. Mas, de uma maneira formal, ele é bem peculiar, porque ele é preto e branco e ele tem esse quadro 4x3, não é? Quadrado. Quase quadrado, né? Quase quadrado. E o que vocês têm a dizer a respeito de Ida? O que, vamos começar sempre do antes. O que vocês esperavam antes de assistir Ida? Eu tinha ouvido muitas coisas boas sobre o filme. Tinha me falado que era um filme surpreendente, com uma protagonista feminina forte, que era um filme bonito. E talvez por ter expectativas elevadas, eu me decepcionei. Mas acho que tem algumas qualidades ainda assim. Mas vamos ver o que o pessoal aí fala pra eu poder colaborar depois. Também ouvi falar bem, mas sem detalhes, e também me decepcionei. Mas eu acho que também, quando falaram bem, eu mais ou menos já achava que ia me decepcionar mesmo. Então, foi uma falsa decepção. Eu não tinha ouvido falar do filme ainda, não. Aí o Lucian me obrigou a ver. Eu acho que eu... acho que o filme tem qualidades que são boas para nossa conversa, porque é um filme dramático com personagens muito opostos que dialogam entre si, se degladiam entre si e enfim, as qualidades dele vêm daí, né, eu acho. As emoções dele vêm daí também. Mas também há todo um discurso, sei lá, menos emocional e mais intelectualizado, eu acho, assim, mais histórico, não sei, alguma coisa do tipo, assim. Que me interessa discutir também. O que tu vê de histórico? Não, eu tô dizendo da... Tu acha que a Segunda Guerra, o judaísmo, o holocausto é um tema no filme? É, eu acho que é um... Eu não discordo. Não é que é um tema no filme, mas ele... Não é um tema de fato, mas é todo um recorte por trás que dá o tom pra ele, assim. Sim. Sabe? Bom, enfim. Relevante. É, ele meio que... junto aos outros filmes que a gente já falou a respeito recentemente, é meio que um estudo de um personagem, ou até de dois, porque a personagem da tia dela também tem um certo arco. E a parte interessante disso é que o contraste entre esses dois personagens acaba muito construindo mais a psique um do outro do que, não sei, os só acontecimentos. Pra, só para deixar claro, já que a gente não explicou, ok, a protagonista é uma noviça e é toda casta e etc. Já a sua tia é o oposto, ela é uma juíza do Partido Comunista da Polônia. Ela é uma espécie de personagem forte, feminista, meio que... Bebe, fuma pra casa. Transa com quem quiser, é uma mulher forte que peita os homens. Então, fica bem evidente, de maneira quase caricata, a oposição entre as duas, assim, né? Sim. Mas uma coisa que parece escondida na forma do filme, principalmente talvez nos enquadramentos, que são, obviamente, para quem assistiu o filme, dramáticos, assim, algo espiritual, assim, que parece, o cineasta parece tentar colocar na forma do filme, que não é uma coisa que me atrai normalmente, mas que quando bem feito, acho que tem... Explica melhor isso aí. Vamos explicar o que acontece nesse filme. Tá. Muitas vezes, que é tipo ter um teto alto. Sim. Que é colocar os personagens no canto do quadro, no canto inferior. Só tem a cabecinha dos personagens e ter um teto gigantesco normalmente. É. Que é uma coisa que no começo já chama atenção por eles estarem no convento, por ter toda uma coisa religiosa por trás. Você fica pensando, ah, eu tô dando espaço pra Deus no quadro. Mas que ao longo do filme não parece fazer sentido muitas vezes. Acontecem momentos que... A personagem da tia até fala um determinado momento que Deus está em todos os lugares, mas que parece que não ajuda a sustentar o que o filme está contando, assim. O que o filme está contando? Isso que é difícil. Pra mim, assim, a chave do filme é ali no final, em que fica claro que o que está em jogo é a consciência dela. Ela está... Pra receber os votos, tinha uma visão do que era a vida até ali. Daí, nesses dois dias que ela passa com a tia, a vida dela vira do avesso. Perde sentido fazer os votos, ela vai lá, fica com o saxofonista. E aí, de repente, ela se dá conta de que a vida proibida, a vida dos pecados, não faz sentido também. Então, ela decide voltar a ser freira de novo. Então, é um pouco sobre a consciência dela, mais do que... nazismo, mais do que existe Deus ou não, é o que dá sentido à minha vida. E a resposta para ela é: Deus dá sentido à minha vida. Ela vai e volta, né, na dramaturgia, assim, ela termina de onde parou, na verdade, só que ela precisou dar valor a isso, e a narrativa é sobre dar valor a isso, assim, né? Mas então, na minha opinião, é sobre isso. Mas ele faz um movimento bem simples, assim. É uma esquina que ela vira e depois ela volta, né? Sim. Porque acontece que eles descobrem onde os pais foram enterrados, que eles foram mortos, que a menina foi salva porque ela não parecia judia, enfim. Que o filho da tia também estava junto com os pais, que ele foi assassinado também. A tia entra em crise, se mata. Ela tem um suicídio na cena que eu acho que é a mais interessante do filme pra mim. Porque ela simplesmente abre a janela, ela tá ouvindo música, e você já imagina, porra, ela abriu a janela, tá frio. Ela vai pular desse negócio. Só que é uma coisa extremamente não dramatizada, ela simplesmente caminha até a janela e anda pra fora. É, meio bizarro. Eu gostei muito. E com a tia morta, ela decide meio que tomar o lugar da tia, ou fazer as coisas que a tia fazia. E aí, depois desse movimento, ela acaba o filme, ela voltando pro convento. Sim. Mas, então, quando eles estão nessas vilas, encontrando o rapaz que é o saxofonista, que acaba sendo o encontro romântico dela, eles estão sempre falando de alguma coisa tão terrena, tão carnal, tão pessoal, de família, de coisas que parece que se ficasse reservado essas coisas para momentos em que algo aconteceria de espiritual, sabe? Teria um impacto maior, meio que acaba acontecendo o tempo todo no filme. Mas é que tu tá esperando, acho, que o filme tivesse uma algo de espiritual rolando, e acho que não é isso que acontece em momento nenhum. É um filme terreno, no fim das contas. Sim. É um filme sobre ela decidir se fica na vida mundana ou não, assim. É um filme pouco espiritual, apesar de ser um filme sobre freira, assim. Eu acho isso interessante, até. Uhum. Mas, assim, eu tive duas impressões. E essas impressões são baseadas em clichês, o que é meio perigoso. São duas impressões que me fizeram não gostar do filme. Mas vou compartilhar com elas porque é o que eu tenho pra repartir de pensamento pra vocês. A primeira coisa é um clichê sobre filmes poloneses. Uhum. Tirando os grandes diretores, tipo Andrzej Wajda e Kieslowski, geralmente, dos filmes poloneses que eu vi, existe uma mão muito pesada na fotografia. A Polônia é um reconhecido celeiro de fotógrafos, é uma escola super tradicional, e já vi muitos filmes poloneses em que a fotografia se superpõe a uma mise-en-scène, a um desejo de narrativa, a um projeto estético, que quer que seja. Sim. E eu vejo isso um pouco nesse filme, assim. Eu vejo esse filme, é um filme super bonito, mas uma beleza que entra em choque com o que deveria ser uma unidade pro filme. E acho isso problemático, assim. Quando é um bonito demais que perde sentido, assim. Um outro aspecto que me fez desgostar do filme, que tem a ver um pouco com fotografia também, é mais a decupagem dele. É um filme super desdramatizado, com planos médios. Geralmente as cenas não têm uma decupagem, é quase tudo resolvido num plano só, ou no máximo 3-4 planos. E eu vejo isso como uma espécie de estilo, sei lá, um estilema, que é muito típico de um cinema independente. Uhum. Que tu vê lá, assim, o Jim Jarmusch criou isso, mais ou menos, no Estranhos no Paraíso. Uhum. E é um tipo de estilo que é tanto viável por ser de baixo orçamento, quanto fácil de reproduzir. Uhum. Que tu vê em um cinema nos anos 2000. Tem no Whisky, tem no filme, sei lá, A Banda, tem até no O Palhaço do Selton Mello, tem no A Vida Iluminada. Uns filmes assim meio indie, meio de festival, que tomaram conta desse estilo e que virou mais uma saída fácil como solução para tu pensar o teu filme, os teus planos. E eu vejo que esse filme faz a mesma coisa, ele adere a esse estilo meio uhum. universalizado, assim, sabe? Que é meio câmera parada. Uma câmera parada fixa. Um enquadramento extremamente bem pensado. Sim, e que, assim, não adere à cena que tá rolando. Aí tu tem duas opções aí. Ou tu cria uma relação de tédio, de tempo morto, ou tu cria uma relação de ironia. Por exemplo, as cenas que tem a festa, elas são irônicas, porque é um alvoroço fudido e tá uma aquele plano super parado. Animada. É. Cria essa relação de tédio e de ironia. Eu acho, assim, pouquíssimo criativa essa saída, sabe? Isso me incomoda profundamente, porque é batidíssimo. Já vi em diversos filmes e esperava mais, assim, esperava bem mais. É. Então vejo esses dois aspectos, a fotografia muito forte, uma preguiça na decupagem, como os principais pontos fracos do filme, o que faz ele, talvez, a forma dele não encarnar ou não aderir o que ele está querendo como conteúdo, que é essa discussão sobre a consciência dela, sobre o que dá sentido à vida. Uhum. É a liberdade ou é Deus, né? Sim. Enfim. Tem uma coisa que você falou sobre o filme ser desdramatizado. Tem outros filmes que sejam desdramatizados que vocês acham interessantes, que vocês poderiam contar? Toda a carreira de Robert Bresson. É, eu ia falar isso. E, assim, é muito fácil fazer uma suposta ligação entre ele e Bresson, porque tem religiosidade, tem burrinho. Mas não, velho, nada a ver, assim, nada a ver mesmo, sabe? É a casquinha do Bresson, isso aí. Mas eu lembrei do Jarmusch também, quando você comentou agora. É, principalmente uma coisa Estranhos do Paraíso, o começo dele, né? Sim. E, assim, aí eu acho que ele enfraquece, porque ele é bom em criar planos bonitos, mas nunca vejo chegar nos personagens, de fato, assim. É tudo muito opaco. Eu acho que o filme, ele começa com aquele com aquele Jesus Cristo sendo limpado por ela, aquela estátua lá. É um pouco o resumo do filme ali, é tudo meio estátua, assim, sabe? Eu fiquei meio... tudo meio gesso, tudo meio bonito, assim. E a gente não toca nas coisas. E aí o único momento que eu senti que toca é depois que ela faz sexo com o saxofonista. E ali tem um peso, um tempo que não é morto, que é um tempo de reflexão, que ela... enquanto ele falar, o que a gente faz agora? Ah, a gente compra um cachorro, compra uma casa, se casa, tem filhos. E aí ela... tá, então é isso a vida das pessoas normais? Eu vou voltar a ser freira então, né? Então ali tem esse tempo falando isso que eu achei super interessante. Né? Mas e a cena que eles estão desenterrando os restos mortais? Eu achei decepcionante, cara. Era uma cena que eu tava esperando ter um peso e pra mim não me impactou em nada, assim. Mas eu tenho medo também, porque assim, eu não vi o filme no cinema. Eu tenho a sensação de que eu perdi bastante por causa disso. Eu acho que o filme se perde numa tela pequena. É um filme de tela grande mesmo, assim, sabe? Essa coisa do tempo morto, ela é muito dependente de uma tela grande. E... é, de você estar no ambiente imersivo só pra isso. Também. Eu e o Vitor assistimos o filme no cinema, a projeção tava horrorosa. Mas... xinguei o cinema. Hã? Xinguei o cinema responsável. O Beira-Mar? No cinema no Beira-Mar. O cine-espaço. É, horrível. Projeção, zumbindo o tempo todo. O filme tava colorido em algumas partes. É verdade. Ficava azul na parte clara e vermelho na parte escura. Né? Mas eu não... eu acho que não cheguei a ter uma imersão que eu achava necessária pro filme. Eu sempre... fiquei meio distanciado. O filme não chega a conquistar, assim. Sim, o mesmo aconteceu comigo. E contigo, Marlon? Não, eu tive problemas com o filme, sem dúvida. Mas acho que é um filme que... tenta trabalhar um pouco disso que você chamou de... digamos... como diria... estética do festival contemporâneo, né? Do filme independente contemporâneo. Mas o maior problema pra mim é que o que tá em jogo roteiristicamente, o que tá em jogo pras personagens no fundo, né? Apesar de eu achar que ele se importa com isso, não é que é um completo... uma separação completa. Mas o cineasta tenta... usa os planos e usa a fotografia pra justificar muitas vezes, eu acho, né? Pra usar de muleta, assim, ou de dar uma ajuda nessa construção dramática, assim. Isso não é o suficiente, assim, eu acho. Acho que o filme peca nisso. E ele dá uma sensação de, sei lá, cara, de chateação, assim. De chateação mesmo. E eu vou comentar um plano que é o último plano do filme, depois de tudo que o Luciano... que o Luciano comentou, que é interessante quando ela faz sexo com um saxofonista. Ela anda. E a gente tem um plano de acompanhamento pra trás. E a câmera treme um pouco e tal. Um dos poucos que são móveis. Se a instabilidade dela... quer dizer, se a consciência dela tá numa tremida de câmera daquela maneira, assim... no último plano do filme. Eu não tenho tanto interesse nessa personagem. Essa é uma decisão, assim, sabe? Mas, né, tem... Acho que o mais legal do filme é que ele consegue ser um filme dramático, assim. Ele não é um filme também de nariz empinado, assim. Ele se põe numa... ele se entrega a uma história e tenta construir, como eu disse antes... a gente estava discutindo aqui, com personagens diametralmente opostos, assim, mas que carregam uma vida, assim, a tia e a sobrinha, sim, né? O encontro delas, eu também acho que é uma coisa digna de nota, assim, porque elas não se conheciam, assim. Elas vão desenvolvendo uma relação que é... bom, não sei como elas vão desenvolvendo, acho que o filme, por exemplo, não aposta nisso, né? Em que duas pessoas vão se conhecer, elas são da mesma família, assim. Sim. Acho que merecia mais esmero nisso. É, eu acho que o filme, ele deixa isso no silêncio, não significa que não existe, mas é um pouco... fica na interioridade dos personagens e no espectador tentar preencher isso, assim. Mas existe um momento ali do estranhamento e da aproximação. É uma surpresa, ela... A impressão que eu tinha é que ela tava indo embora depois do primeiro encontro com a tia, e daí por algum motivo ela decide ficar. Sim. E a própria tia se surpreende também. Sim. É uma coisa que não tem explicação, não tem desenvolvimento, mas que tem esse choque e que é interessante, que mostra que das duas partes havia um interesse em ficar juntas, em dividir alguma coisa. Assim. Na verdade, parece que é o contrário, porque a tia vai até a rodoviária onde ela tá esperando, né? Você não vê ela falar com ela, mas você imagina que ela falou pra ela, não, passa mais um dia aqui, vamos conversar. Mas é isso, ele deixa espaço pra você ativamente construir o que tá acontecendo nas coisas. Espaço é que o pano de fundo toma, sabe? Nesse espaço é que o filme vira sobre nazismo. Então é difícil também dizer que é uma mão pesada, porque obviamente é uma mão pesadíssima, sim, assim. Mas é uma mão também sensível, assim, porque não percebe que o peso tá tirando potencialidades de outras coisas do filme, assim, né? Eu não sei, pra mim a coisa do nazismo é muito frágil no filme, eu não consigo sentir mesmo, assim. Pra mim, se fosse no Japão, só que com clãs, seria a mesma história, assim. Seria Han. Seria Han. E seria colorido, porque Han é colorido, e a mais legal do Han é colorido, porque é como você entende as batalhas. Mas eu vejo um divórcio, eu sinto, como tu disse, que não tem o nariz empinado, que tem um interesse na história, mas há um divórcio entre as soluções visuais e a dramaturgia. Parece que há um vislumbre por si só nas soluções visuais, assim, sabe? Isso me incomoda profundamente, né? Isso é o que faz o filme se enfraquecer, que dá uma espécie de ar plástico pra mim, pro filme. Que eu não entro direito, assim. Ar plástico? De plasticidade. Até na cena do enterro, assim, que seria uma coisa visceral, praticamente. É. Você não vê nada, assim. Não. Você mal vê um crânio que é escondido e que vira uma trouxinha de roupa. E tem o risco, ele não assume o risco, assim, de... É um filme que quer ser desdramatizado, de não cair no dramalhão, mas isso também não é assumir um risco, sabe? Porque não tá tocando em sentimento ali, assim. Sim, na verdade parece mais uma segurança segurança. Um modo de atingir um certo público, assim, né? Exatamente. Isso que incomoda. Isso me incomoda assim. Também, né? A minha anotação, eu fiz justamente um lembrete sobre a segurança com o enquadramento, senão... Mas eu pensei mais entre ser mais opção de estilo ou por ser um filme de época. Porque segurar o mundo do presente no enquadramento, assim, em termos de produção mesmo. Mas... Sei lá, cara, Polônia deve ser assim até hoje. É bem possível. Então, Polônia é meio que o Uruguai, assim. Eu vou dizer pra vocês que eu não tinha me tocado que o filme era só 20 anos depois da... Tu achou que era nos anos 2000? Eu achei que podia ser agora, assim, mas... Passou batido. É a neta. Eu não fiz as contas, né, de que ela... Acho que a Polônia não tá tão ruim assim. Olha, eu tô olhando aqui pra TV, a gente deixa o filme passando no mudo aqui, eu tô olhando aqui pra TV e o Thiago realmente tem razão, assim, se você olhar pra a parte de 40% superior da tela... Sim, é um filme abstrato. Totalmente. Não tem personagem. Eu me lembrei muito do Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, dessa coisa da cabecinha e do teto justamente. Bem alto, assim. Eu acho que deve ter sido uma referência bem forte pra ele, assim. Então, dessa coisa de... Eu acredito em Deus, mas tô sozinha no mundo, assim. Eu sou só uma coisinha pequena, assim. Mas, enfim. Agora ela tá sem o véu ali. Ela tá bonita. Tá gatinha. É o primeiro momento que ela tira freira o gatinha. Véu. E tem Padre o cabelo. Padre gato e a freira gato. E o prefeito gato, não esqueça. Sabem quem é? Qual? Fernando Haddad. Que eu ia dizer? Eu ia xingar alguma coisa. Tipo, a personagem da tia dela é um personagem super forte, dá porrada na porta, assim, é o oposto dela. Mas não sei, cara, é tudo só... Não é personagem, sabe, pra mim. Elas não chegam a se comportar como um personagem, como uma unidade. Acho que ela eu vejo mais um conjunto tia, né? De características, assim, sabe? É estranho, porque o negócio do nazismo parece que ele... É isso, ele não é o assunto principal do filme mesmo, é muito mais sobre a consciência dela. Mas parece que aquilo vai tomando o espaço porque não acontece nada no outro sentido da consciência dela também. Sim. Por muito tempo. Sim. É partido enquanto é do sexo. É a partir do sexo. É. Antes disso, não sei, antes disso parece é só que é ir muito lá vazio, pegar uns ossinhos. É, e aí parece que não, assim, que é... Eu tenho dificuldade de falar do filme porque eu vi que tu vê de nazismo? Me fala, sério, eu não consegui ver nada, velho. Não é de nazismo, é da discussão de pano de fundo do filme. É. Acho que tem razão, não é que o filme... Sim, não é sobre isso, mas aquilo vai virando meio que o que elas estão fazendo, né? E sim. Como não vira fazem nada em outro sentido, e eu acho que a tia... o contraste sem uma mudança da personagem da Ida, assim, sem... por muito tempo, acho que aquilo... Sim, parece que elas estão resolvendo, investigando onde está a família dela, mas sim. Não é sobre isso, né? Sim. Então, acho que isso que torna as coisas meio vazias também por boa parte do filme, assim. É. O fato da tia dela ser do partido e ser uma executora, assim, também, ter um apelido, tudo isso começa a... Assim, parece aos poucos que ela tá se alistando na resistência, assim. Uhum. Mas é simbolicamente isso, bem, uhum. Bem de pano de fundo, assim. Sim. Deixa eu falar uma coisa, então. Não sei se tem a ver, qual vai ser a reação de vocês. Eu lembrei muito da Fita Branca. Acho que é pelo tratamento, um pouco. O filme do Michael Haneke, que ganhou... Uhum. Ganhou Cannes, né? Ganhou. É tudo preto e branco. É, pois é. Mas eu acho que... Tem uma coisa parecida em relação a tratamento de... Mas eu acho ele bem mais inteligente na mise-en-scène, o Fita Branca, do que esse filme. Mas é um filme também diferente, porque não lida com personagens tão... Né? Sim. Não tem personagens específicos, é uma vila, assim. É. Uhum. Né? Então... Lida com uma coisa mais abstrata, né? Ele sim. Trata sim. De uma... É. Mas eu não sei, eu acho que é uma sensação parecida que me lembrou, provavelmente tem a ver com preto e branco, mas acho que tem a ver mais com esse clima do que o Luciano destacou primeiro, uma espécie de passe livre pro cineasta, assim, que tá se defendendo, cheio de escudos, assim. Sim. E não sei, esse Pavel, blá blá blá, Yosky, parece estar tá bem protegido, assim, bem... Uhum. bem blindado pelo filme que ele fez. Né? Dá essa sensação mesmo. Dá. Mas eu, assim, não gostei muito do filme. Posso dizer que é um filme ruim, sendo rigoroso demais, assim. Uhum. Só que pra mim, até aquela cena na cama ali, aquele olharzinho dela depois de ter transado e depois de ele falar que a vida é aquilo, vale uma ida no cinema, aquilo. Mesmo... Sendo que você não foi no cinema. Não, não foi no cinema. Eu digo metaforicamente. Então vai ter que ir agora. Não. Vale assistir o filme. Não vai no cinema aqui em Floripa, porque tá horrível. Sim. Mas entendem, eu acho que um filme, mesmo sendo covarde no seu projeto, ele pode ter um momento iluminado ali, uma coisa não. Ali. Claro, isso é comum demais até. Eu sei, mas isso é que é legal, entendeu? Foda-se achar daí que defender um filme ou não. Ter um momento ali é muito foda, assim. Eu também tenho momentos nesse filme, são outros, mas são também coisas que eu acho assim, alguma coisa aconteceu comigo ali, mas por exemplo? Por exemplo, a cena do suicídio dela, ou a cena que logo depois que ela conversa pela primeira vez com o saxofonista, que ela tira o véu e ela vai deitar na cama pra dormir de volta. É bonita essa cena também. E ela fica de olho aberto, uhum. Né? Meio que olhando na direção da cama. É legal, assim, é bonito. Sim. É o primeiro momento, assim, que você fica claro que algo tá acontecendo com ela. Porque, pra mim, o personagem da Ida é uma tábua, assim. É. Não... E é muito, pra reforçar isso que eu falei, essa cena é muito foda, e a que vem antes é a conversa deles numa varanda, e aí é um plano super aberto que pega uma janelona e parece que o assunto do plano é mais a janela do que os dois personagens, sim. Sabe? Porque ele tá mais preocupado em compor aquilo ali, e pra mim é um desastre completo isso. Sim. Só que ele vai lá e faz essa cena depois. É. Essa cena dela tirando o cabelo, que, porra, funciona, é muito boa, assim. Uhum. Então... Ter esses momentos iluminados, pelo menos, acho que faz o filme ter algum respiro, né? Acho que vale a pena, é legal. É. Enfim, considerações finais. Essa foi minha consideração final, na real. Sim. Uhum. Ah, eu já fiz a minha também, na minha única fala do podcast. Eu acho que a cota do leste europeu tá completa. Tá completa? Tá completa. Agora, só no que vem. A de filme preto e branco também? Não. Eu gosto do cheiro de naftalina. Ah, tá. Tô começando a te sacar, então. Então é isso. conversamos sobre a ida. O Luciano disse que ele queria uma vinhetinha pra nossa sessão. É, então, o Marlon falou no último podcast que a parte dos recados era como se fosse um mural da igreja. Aham. Uhum. E eu acho que a nossa vinheta devia ser um órgãozinho, assim. Que agora é a parte dos recadinhos. Ok, ok. Providencie para o próximo, Thiago, por favor. Vai incluir um valor de produção interessante no podcast, isso. Mas para esse não vai mete rolar. Mete um órgãozinho pro próximo, ali. O próximo rola. Isso. Eu até anuncio agora momentos dos recadinhos. E agora vai entrar a vinheta. Isso. Mas não nessa edição. Fiquem sem. Eu tô muito preocupado com o meu time de futebol, Fluminense Futebol Clube. Chega perto e fala aí, rapaz. Então, xinga aí o seu dirigente. O técnico foi demitido, Cristóvão Borges, e agora entrou Ricardo Drubsky. Acho que é isso, né? É. E esse cara dizem que é muito ruim, mas não sei. Mas ele tem nome de pedigree, cara. Ele tem nome de polonês, cara. Eu devia ter falado dele no meio do filme. Assim. Ninguém nem ia se tocar aqui. Era um técnico. Mas eu acho que é o cara que subiu com o Figueirense no ano anterior, né? Não no ano sei, retrasado. Não faço a menor ideia. Eu acho que é o cara que subiu com o Figueirense no ano retrasado. E depois treinou o Criciúma e parece que foi um desastre. Poxa, acabou inclusive, a cerveja, que absurdo. Inclusive treinou o time do Thiago, Joinville também. E o Rô estava me contando que ele era conhecido como Professor Pardal. Porque ele inventava um monte de coisa que não dava certo. Maravilha. Famoso Muricy Ramalho. Então eu tô então, super preocupado. O horizonte é tenebroso. O horizonte é tenebrosíssimo. E o Walter teve um gol anulado, né, Vitinho? A gente tava no bar. Sim, junto, foi inclusive parece que teve outro gol também, que o Fred chutou pro gol, a bola ia entrar, e daí o Edson foi completar, mas ele não precisava ter completado, porque já ia entrar, só que daí ele ter completado deu impedimento. Mas mesmo assim ele não tava impedido, então foi muita roubalheira, isso aí, só isso. Recado do futebol dado. O meu recadinho é sobre a queda do avião que houve hoje. Ah, sim. Da Germanwings, é isso, né? Germanwings. Trabalhando pra Lufthansa, parece. É, então, vou explicar resumidamente. Um avião de uma companhia low cost alemã, da Lufthansa, que se chama Germanwings, Germanwing, saiu de Barcelona, ia pra Düsseldorf e caiu nos Alpes franceses. Todo mundo morreu, 150 pessoas, dentre eles 4 tripulantes e o restante é passageiro. Eu tenho um problema com aviões, um problema muito sério. Eu viajo de aviões, mas eu morro de medo e todo mundo me fala, mas é o transporte mais seguro do mundo, de ônibus é mais perigoso, tu é paranoico, é uma sensação de controle que tu tem. Que tudo, tu, isso é tu tá verdade. No tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, só que aí... Não, eu acho que é meio mais seguro. Cada avião que cai mostra o quão aleatório é a ideia de acidente e o quão aberto é o que é um acidente de avião. Então, é uma loteria, velho. Tu senta numa cadeira do avião, tu tomou no cu. É isso, entendeu? Tu te fudeu. E ninguém... Eu vou viajar, eu vou sofrer pra caralho, mas ninguém me tira a impressão de que viajar de avião é uma treta maligna. Luciano, nenhum de nós nunca mais vai tentar te convencer de que andar de avião é seguro. Mas... Obrigado. Mas... Cara, tipo, avião é a tragédia dos nossos tempos, assim. É uma síntese imagética do que é sofrer no capitalismo tardio, sabe? É isso. É esse meu recadinho de igreja. Não andem de avião, não, esse é o seu recado. É. O meu recadinho é rápido. Vocês não me enganam, companhias. O meu recadinho é rápido, tem a ver com sofrimento também. Hoje saiu um jogo excelente pra PlayStation 4, chama Bloodborne. Eu recomendo todo mundo que gosta de RPGs de ação e época vitoriana e monstros bizarros e um jogo difícil de verdade pra variar. Joga. É, vale a pena. Se você tem um PlayStation 4 e tem dinheiro pra gastar. Você tem um PlayStation 4? Não tenho um PlayStation 4. Tá. Okay. O meu plano era ter adquirido um até hoje. Não deu certo. Mas eu vou jogar em algum momento na vida. Então é isso. A gente não tem um filme planejado pro próximo programa. Eu quero muito... A gente tem que fazer do filme do Cronenberg, que vai sair. Eu não sei quando é que ele vai chegar aqui em Florianópolis, mas esse com certeza vai ser um filme que a gente vai fazer. Mapa das Estrelas. Provavelmente nunca vai chegar. Será? Michael Mann não vai vir, né? Eu não sei se tá passando em São Paulo já, alguma coisa assim. A gente tem que ficar ligado nisso. Mas não sei, realmente não tem nada aparentemente bom passando no cinema agora. Né? Eu falei que eu ia divulgar nas redes sociais qual filme ia ser o próximo antes da gente publicar. Eu não fiz, porque eu sou ruim com essas coisas. Mas quer o próximo... Você esqueceu? Não, eu sou ruim realmente com essas coisas. Ah, eu lembrava e eu não fiz. Ah, tá. Não. Pô, as pessoas estão com pena de você, Thiago. Ótimo. Obrigado. Mas eu vou tentar avisar no próximo, assim que a gente decidir qual vai ser o próximo filme. Pra vocês assistirem antes. Esse foi o pior podcast que a gente já fez, hein? Você fala isso depois de todo o podcast, Luciano. Pra tu ver como o nível vai caindo, cara. Sempre o próximo é parece o pior. Parece Fluminense, né? Sim. Então, pessoal. Essa foi a conversação. O Marlon apareceu lá, daí ele ficou vendo, ele, olha só que massa, alagou pra caralho, só que é horrível, porque daí o Martin Silva fez uma cagada, porque ele foi repor a bola e ela ficou presa na água, uhum. E não conseguiu, e daí foi gol do Flamengo. Daí, tipo, eu falei, porra, Marlon, que legal te ver torcendo pro Vasco, né, o teu time, assim, finalmente, você tá torcendo pro seu time. Daí ele começou a falar muito bem dos jogadores do Flamengo, assim, e porque o Flamengo é muito massa. Pelé Everton, Alec Marcelo Gol. Cirino joga muito. Mas Marcelo Cirino joga muito. Não, isso joga, E o Canteiros é o melhor mas jogador. Mas aí ele começou a grava isso, Thiago. A odiar o Vasco e Marlon, a falar mal. Marlon, tu é um babaca. Tipo, só porque eu falei que eu fiquei feliz que ele tava sempre pro time dele, que ele deixou de ser corintiano enrostido. Falando nisso, só pro Thiago gravar outra coisa, o Juliano fez 2 gols. Aliás, 3 gols com a camisa do Grêmio na última semana. Sim. Então, fique registrado. E daí depois... Tem que abraçar a camisa, Marlinho. Vai se fuder. Depois ele deixou de ser vascaíno. O que foi, Thiago? A gente tem que fazer o videocast Futebol Confirmado. Vocês só sabem falar com paixão de futebol. É uma bosta. Mas é que futebol todo mundo fala, qualquer retardado mental fala. Então. Eu não. Cinema. Só os alunos do Mauro. Só os alunos do Mauro, exatamente. Miguel Livramento pegando um e-mail assim, impresso. E aí começou a ler daí. Miguel, você acha que o Avaí é igual ao padre dos balões? Que ninguém sabe por que subiu, mas todo mundo sabe que vai cair. Dele. Mas isso aqui é palhaçada, né? Aí ficou falando isso aqui, né? Mas você nem sei. Não, mas pior sou eu que li isso aqui no ar e não sei o que. Sim, né? O pior é você. Sim, o pior é o Miguel Livramento. Aí ele fica puto, assim. A gente tinha que fazer um podcast só sobre o padre dos balões, né? Ele tinha que